cidade. Evito, mas entro no mesmo bar que você. Nem imagino porquê. Se eu nem queria beber. Repare sua roupa na loira ao seu lado. No seu ar cansado que nem mesmo me vê. Olhando pro céu. Pedindo outro café. Será que não chega? Já estou. Da lua.